de la demande est assez sérieuse. 0.8 é o controle, grato. Controle é o Netuno 05. Netuno 05 executa Momo, atendendo para nível 100. Ricardo, vorrei. Controlli Salvador, buona noite, con consente. Perfil da DAEL 360917.